que a paz não abandone a favela, que os moleque não deixe de viver. A voz do gueto foi além do horizonte, e o sonho não pode morrer. Abaixa-zama, abaixa-zama, aumente o som, aumente o som. Abaixa-zama, abaixa-zama, abaixa-zama, aumente o som, aumente o som, aumente o som. Homem, deixa de viver, não para de sonhar. O céu é o limite, além do horizonte está. Momentos inesquecíveis, histórias pra contar. E a cada amanhecer um novo sonho pra sonhar. Então abaixa-zama. Parei pra refletir, comecei a escrever. São tantas maravilhas que a vida tem pra oferecer. O sorriso da criança pra alegrar você. Curtir com seus amigos até o amanhecer. Viver tranquilamente sem precisar se esconder. Liberdade vale ouro, mano, cê pode crer. Realize seus sonhos, faça por merecer. A vida te oferece momentos de prazer. Chocolate, maçã, essência na guilê. Uma dona de responsa na suíte privê. A esperança é bela, não pode adormecer. Belize aqui de abaixa as armas, deixa os moleque viver. Abaixa as armas, abaixa as armas. Aumente o som, aumente o som, aumente o som. Abaixa as armas, abaixa as armas, abaixa as armas. Aumente o som, aumente o som, aumente o som. Quem não depende do rap é porque faz por amor. Sou mensageiro do gueto, acostumado com dor. No clique-clack da Taurus ou no giro do tambor. Que o perdão seja aceito, transforme lágrima em amor. Entre treta de quebra, na viela ou no fundo de uma cela. Eu vejo a mãe que toda que tava na penita pelo filho alimentar sua sequela. E eu sei que a vida nunca deu mole pra neguinho de pelo pichainho. Eu catei minhas armas, esperança e fé e fui pro corre, mãozinho. Almejando a paz na quebrada, com Cristo a missão não falha. E pivete aumenta o som e abaixa as armas. Favela chique de um, cumprindo a missão de paz. O que for bom eu carrego, ruim eu deixo pra trás. Porra nenhuma, o caralho, ouço o som da minha voz. Não tamo de brincadeira, vê se não mexe com nós. A banca é forte, a força não é pra guerrear. Favela agora quer paz, então pra que se armar? Abaixa as armas, abaixa as armas, abaixa as armas. Aumente o som, aumente o som, aumente o som. Abaixa as armas, abaixa as armas, abaixa as armas. Aumente o som, aumente o som. Aumente o som. Faz a fase, rime, base, liga leve, legalize. Soldados armados de Shuri, Sunrise, Kamikaze. 15 a 15, faz a frase, Branco, Grajaú, São Paulo, Gangsta Paradise. Abaixa as armas, aumenta o som, deixa o clima ficar bom. Ao invés de tirar a vida, vamos tirar batom. Deixa a vida acontecer, deixa os moleque viver. Sabe por quê? Às vezes morre, nem sabe por quê. Às vezes mata sem proceder. Procuro entender e não consigo entender que vida que é pra você. Abaixa as armas, tio, o sonho não pode morrer. Favela é chique, sem clique, sem clack, sem o fogo da PT. Então por que deixa transparecer? O olhar é o espelho da alma, mas vejo o sangue escorrer. Na TV, pra tu ver, não deixa o sonho morrer. Enquanto as armas se baixam, algo vai renascer. Depende de você. Paz, não abandone a favela, que os moleque não deixe de viver. A voz do gueto foi além do horizonte, e o sonho não pode morrer. Abaixa-zama, abaixa-zama, abaixa-zama. Aumente o som, aumente o som, aumente o som. Abaixa-zama, abaixa-zama, abaixa-zama. Aumente o som, aumente o som, aumente o som. Um salve a todas as quebradas, de cá favela chique, a banca. Atenção, Billy the Kid da favela. Abaixa a arma, fi. Inteligência faz corrente de barbante. Sabedoria pode derrubar gigante. De Brasília a São Paulo, hip hop consciente. É nós mesmo, nós que faz music. Oh.